Quando um passarinho não pode cantar, se a coa fica triste pode até morrer. Mesmo que tenha asas não quer nem voar, seus olhos brilham quase querendo chorar. Não bebe, não descansa e para de comer. Pois cada ser vivente tem seu próprio som, no qual emite com toda a inspiração, anunciando a obra das tuas mãos. As folhas batem palma para ti, Senhor. O vento ao soprar ministra o louvor. O som direcionado a ti é com amor. As folhas batem palma para ti, Senhor. O vento ao soprar ministra o louvor. O som direcionado a ti é com amor. Se tudo que tem vida exalte o seu nome, o que é que eu tô fazendo em silêncio aqui? Por isso eu peguei meu violão e compus esta canção, que é para ti, Senhor, ouvir. Eu aprendi que estás em meio ao louvor. Faz presente hoje aqui ao som das cordas desse violão. Eu expresso a gratidão. Não sou nada, Deus sente. Não sou nada, Deus.